do segundo tempo. Pra frente é que se anda, para pra saber a banda passar. Se você for eu vou, se você vier eu estou no mesmo lugar. Pra frente é que se anda, na rua a banda continua a tocar. Sem você eu fico longe, com você tudo. De granizo.